quando se dá glória a Deus, tem poder pra renovar e avivar. Posso ver muros caindo, posso ouvir crente cantando, na alegria de ser mais que vencedor. Chegar.